Bravo Delta, Mike Delta. Sim, prossiga. Mais até o Golfo, então, mano, frente de rebote. Obrigado, boa noite. Sim, bom dia. Golfing Swan na posição 7, parte principal. Prossiga. Golfing Swan, policia sua direção, tudo se possui aproximadamente. Está em posto de trabalho. Ok, sim, chama o final de voo. Tomara. Golfo, informe na posição número 10, informe na cidade do check-in. Bom dia, obrigado. Hotel Golfo, Golfo, informe, obrigado, bom dia. como. Bom dia, formação Bravo, guarda de Cocker, preparando a Dael para Guarulhos. Obrigado, Dael. Azul Alfa Tango Blue. Prossiga. Você está autorizado para equipe de motores, marcha lenta por 10 minutos, já coordenado com a intra-aero na posição 2, comeu? Gente, coordenação com a equipe de solo, chame a perna. Ok, reportarei. Sofia? Permaneceu. Pesado para Guarulhos, nível de voo 360, VPZ 1-0. Colega Sistema 0, curva direita, repetida da El, Leda, Mótima. 5070, transponder, controle em 1-9.35. Vai decolar da 10 ou 17? Colagem 1-7. Ele falou no 7. Se tiver condições. Tem condições? Tem, sim, sem problema. Decola da 17, conforme 360, para Guarulhos, 2-1-0. Daniel Leda Morte, 2-0-7-0, 19-35. Tem um ponto de mencionamento na posição 5.